Mas esse é o DJ CZ, tá lançando a nova moda. É o DJ Duarte, cara. Se tem uma coisa que essa mina entende é de como fazer direitinho na foda. Ela senta por cima, se atraca na pica, ela toma e mais pede, mais toma. Esse tesão tava acumulado, só pode porque isso não é normal. Eita porra, como ela dá xerecada, contraindo a cutadinha da cabeça do meu pau. Pede toma, soquinha na costela, toma cavucada, nem sabe se tinha. Se tu não tem pena do meu garotão, eu não vou botar fofo na tua larição. Então fudeu, virou guerra de eco, vamos ver quem é que ganha no final. De quatão, tu vai ter uma marretada, tá revide galopando, toma, toma, toma pau. Ela falou que é foda selvagem, me convidou pra jogar Kama Sutra. Olha na cara, ela passa batido, brota na base, ela paga de puta. Daquele jeito que nós acredita que não se garante matéria de dar. Mas depois que ela vem galopando, eu entendo por que ela é braba no chão. De quatão, que se pina costela, no potó que é tapa na rapa. Macetei, cavitei a novinha, que eu até pensei que nem senta no tom. Fui um tal de contraste uma pica, ela me pedindo cavuca, cavuca, ela gosta que pega na seta bolada. Vou dentro da filha da puta. Eu não sou fã da putaria, mas também nunca fui hater. Piru e xereca não foi feito de enfeite. Tua Larissa tá solteira e meu bugalo também. Então vamos se atracar pra brincar de fazer neném. Putaria né, defeita apenas estilo de vida. Eu vou tacar ali pau em qualquer xereca perdida. Putaria né, defeita apenas estilo de vida. Eu vou tacar ali pau em qualquer xereca perdida. Mas esse é DJ CZ, tá lançando a nova moda. Moda, moda, tá lançando a nova moda. É o DJ Duarte, cara.